Paulo, Salvador, é o 8 Ané. 8 Novembro ali, velho, na parte remota. Prossiga para o solo. Boa noite, autorização de cheque já informada ao pessoal de solo em ferro, de motor, 5 minutos de marcha lenta. Gente, reporta no término, Xané. Obrigado, bom dia.